título agora, né? Claro, depois que a gente já viu um pouco da bola rolando. Antes do campeonato, todo mundo apontava o Bayern de Munique, mas com a bola rolando, já dá pra ver que é algo consistente, não é aquele time que larga bem e daqui a pouco vai perder fôlego. É muito consistente. Eu acho que o Borussia Dortmund, ele já conseguiu trazer para ele o título de favorito ao campeonato alemão dessa temporada. O Bayern de Munique é um time muito irregular por enquanto, é um time que sofre muito. Já falei disso algumas vezes, parece claro que é um time que precisa renovar elenco. Aliás, o Robin já falou que não fica. É um dos que entra nesse processo. O Robin decide ainda muitos jogos pro Bayern. Mas quando você junta Robin, Ribéry, Hummels, o próprio Thomas Müller caiu demais. O tempo vai passando, né? Você precisa... Você acha que é tempo? Não tem volta? Thomas Müller não é. O Robin é mais velho que Thomas Müller. Tem um histórico de mais de contusões. Será que é o tempo ou é realmente um time que não deu ainda o encaixe devido? Eu acho que vai ter que mexer no elenco. Eu acho que são jogadores que estão ficando mais velhos mesmo, né? Esse elenco tá junto faz tempo. Robin e Ribéry estão lá há mais de 10 anos, né? Aí você tem... Entra até meu lado, motivacional. 17 horas. Estão machucando toda hora. Dificilmente eles têm sido escalados de seleção no Bayern. São Paulo, operando em 590 kHz. Se encaixam perfeitamente. O Hummels muito técnico, um pouco mais lento. Boateng rápido e com uma saída de bola absurda, principalmente na bola longa, né? Até... Voltando a citar o Guardiola, no livro dele sobre o Bayern, ele diz que pegou ali uma pedra bruta que lapidou e virou um cara, um zagueiro de um nível absurdo. Quem é o Hummel? O Boateng. Ele pegou um cara de uma... Mete bola bem, mas ele veio do Dortmund. O Guardiola diz que pegou ali um cara de uma força física muito grande, velocidade, um potencial enorme, mas que sofria no passe. Hoje ele é um dos melhores lançadores de bola longa, o Boateng. Pela sua corrente sanguínea. A palavra é uma energia que entra dentro de você, gera sentimentos e por isso também gera convicções. E a presença real. Eu como. A gente sabe os nutrientes, armas e outros equipamentos para dar mais segurança e tranquilidade aos moradores da nossa cidade. Mauá tem agora um novo banco de alimentos, com padaria artesanal para a produção de pães das famílias. No Jardim Zaira, tivemos a inauguração do novo CRAS. Atendimento mais humanizado. Da graça.